abro minha janela e vejo o campo como que enfeitado pra quem quiser olhar. Gotas que salpicaram o verde que vem refletir o sol da linda manhã. Alguém é o grande, grande Deus.